Salve, salve, galerinha. Estamos mais uma vez aqui no podcast No Ed, hoje com o Mestre Bruno novamente. E aí, bom com vocês? Franzinha, Bela. Olá, pessoal. E eu, Greco, como sempre, qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Hoje estamos gravando um tema sobre positividade tóxica. É, como é que esse excesso de positividade ou esse excesso de vamos viver a vida bem acaba incomodando, causando algum tipo de prejuízo, claro, talvez? É, como esse negócio de... Mas tudo certo, né, cara? É só você fazer. Não, escuta bem, já passei por isso também. Você consegue. Supere suas dificuldades, seja seu sol, seja sua lua, entendeu? As pessoas às vezes fazem isso, né, cara, que vocês conhecem bem. Como isso tem afeto, a minha, nossa visão aqui, discutir hoje, um bate-papo de como isso afeta positivamente ou negativamente esse ponto, cara. É, eu só falando aqui mesmo, eu mesmo vou puxar na linha. Uma coisa que eu vejo que é muito problemática nesse ponto, cara, é a questão de gerar falsas... Vamos supor uma situação, o cara tá mal, né? Perdeu alguma coisa, perdeu alguém, ou perdeu emprego, não sei, alguma coisa do tipo. E alguém chega, não, cara, vai dar tudo certo. Tá bom, confia, vai ser bonito, sei lá o quê. E tipo assim, se o cara conseguir acreditar nisso, que já acho muito difícil pela situação que ele passa, o quanto que gerar expectativas negativas na pessoa, sem uma garantia de solução, pode... ser ainda mais catastrófico depois que a pessoa confiou mesmo e as coisas não mudaram, fraga. Eu acho que é uma coisa assim que se prega muito hoje em dia, alguns livros lá do, sei lá, Acredite, A Força do Acreditar, A Força do Pensamento. É, Segredo, sei lá as quantas. Véio. Segredo. A minha visão lógica para isso, talvez assim, eu né, falo a minha visão, né, eu sou mais pé no chão, sou mais... lógico do que fé cega, eu acho o quanto isso pode causar danos às pessoas que, nossa, cara, tô na bosta, mas eu vou acreditar porque vai dar certo, sendo que o livro não pode dar nenhuma garantia. Não tem um caso de errado, devolva seu dinheiro em... O caso de errado, faça tal coisa, porque aquela que eu falei não era bem assim. Aí, tipo, nesse mundo, tipo, na minha visão, que o mundo funciona através de lógica e conheces ou não, ou você acreditar que realmente não tem nada de segurança que fazer, sabendo disso, o fato de você jogar uma fé cega na pessoa, de acreditar sem que vai tudo certo, é positivo, o quanto pode criar ainda danos maiores, o quanto que o buraco já tá num buraco, o quanto depois a pessoa já toda essa expectativa, essa fé, na, até em religiões mesmo, a pessoa fala, não, velho, eu vou passar o dinheiro para tal religião barra igreja, né, se vocês me entendem, e vai vir a bênção, vai vir sei lá o quê. E quanto pode ser causar mais dano isso depois? É, eu acho que entra numa questão de você dar uma espécie de... esperança falsa, sabe? Você dá um placebo pra solução do problema, sabe? Tipo, você oferta algo, e não no sentido até religioso exclusivo, mas no sentido... de má fé sartriana, quase, você usa isso como uma desculpa ou um, sei lá, um argumento que não tem fundamento, sabe? Só pra pessoa poder ter aquele gás, entre aspas, pra sair, ter um impulso, sabe? Eu acho que, eu não sei, essa felicidade, ela é muito mais questão de... Essa forçada de barra em ajudar a pessoa é muito mais uma questão de má fé do que uma questão de ajuda propriamente dita, sabe? E também, não sei, eu tenho umas especulações aí. Em relação a isso da pessoa que está ajudando, né? Ela pode estar... que no fundo ela não tá ajudando mesmo, né? Mas ela acha que está, né? Só que, assim, por exemplo, às vezes você já superou algum problema e o seu amigo chega e fala do problema dele. Você ri. Porque você sabe que não é que vai dar certo, mas você não vai morrer, você não vai explodir, nada, vai pegar fogo. Quando você fala isso, eu lembro dos adolescentes, de adolescente que tá com algum problema, é o fim do mundo o problema dele. Tem vídeo lá famoso. Não, mas, nossa, no ensino médio tá muito difícil. Duas meninas discutindo, bombando na internet, no Facebook. Ai, vocês falam isso agora porque vocês já passaram. Eu falo, mano, velho, então... Continua, desculpa, fãzinha. É isso mesmo. Então, às vezes você já passou por uma situação, seu amigo vem, fala do problema com você, e aí... É que isso eu já fiz algumas vezes. Ok. E aí depois que temos eu faço... Temos uma confissão. Depois que eu fiz, eu falo, cara, eu sou uma retardada. Eu falava pra pessoa, né? Me desculpa, tô sendo uma muito otária. Daí a pessoa fala, aham. Aham. Mas assim, às vezes... Você não tem o tato suficiente pra falar aquilo de uma maneira, né, adequada. Que vai dar tudo certo, só que não vai. Só não vai explodir, não vai pegar fogo. Mas vai doer, vai ser ruim. Vai doer, é. Você tem que falar, tem que aprender a falar também, que não é fácil, né? É, mas eu fico pensando assim, ainda um pouco até um passo antes nessa questão. Vou chamar aqui uma questão um pouco mais de moral. Talvez um pouco mais filosófico, não, mas moral nesse aspecto. De o quanto que eu devo de fato dar essa falsa esperança enquanto um instrumento para pessoas, porque a gente sabe que funciona em alguma medida, ajuda. Você chegar e falar, ó, não, vai dar boa, continua, fica firme, sabe, tudo vai passar e tal. É verdade? É. Só que naquela situação não vai funcionar desse jeito, não vai funcionar do mesmo jeito que funcionou para você, por exemplo. Que é o caso que você falou. Ah, às vezes você fala o que você acha que foi o que passou com você que vai funcionar com outro. Mas aí, tipo, não é outro contexto. Opa, é outro contexto, é outra pessoa e assim por diante. Então eu acho que, sei lá, moralmente, nesse aspecto, eu não sei se vale, entendeu? Esse up, que essa puxada que você dá na pessoa, pela, abre muitas aspas, pela falsa... pela falsa consequência, pela falsa confiança que você vai produzir nisso, sabe? É, seria que os meios vão justificar os fins vão justificar os meios nesse aspecto, sabe? Nesse ponto aí que você colocou, eu acho interessante quando você quer subir a pessoa, quer dar um up na pessoa, sem garantir seguranças, né? Sem garantir que não vai dar tudo certo. Mas tipo assim, cara, mas você é forte, velho. Tipo, cara, sei que você tá frágil agora, mas lembra aquela vez, você passou coisa mais difícil que isso e conseguiu vencer, velho. Cara, tipo... Né, confia, sei lá, o que... Essa pegada mais de, tipo, fortalecer... Falar desse positivismo com ideia de fortalecer a pessoa, eu acho muito válido. Porque, tipo, não é aquele negócio de... Ah, não, confia que vai dar certo. Confia que o seu carro vai chegar. Fraga, essa benção, o seu... Uhum. Ah, o problema vai passar. Né? Eu nem quero entrar no meio religioso. Parece que estou entendendo muito pra religião, mas não é o meu foco aqui. Mas, tipo... Confia que... A coisa vai se resolver. Aí parece que você tá colocando, tipo assim, cara, se eu confiar, logo haverá a solução. Uhum. Eu acho que essa metodologia, a minha visão, eu acho errado. É muito axiomático, né? Você confia, logo existe, sabe? São duas verdades, duas... Estão linkadas diretamente. Uhum. Eu acho que não, tipo, a minha visão é, cara, confia, se fortaleça, porque eu acho que é a melhor solução. Porque você tá fragilizado e aceitar e se afundar cada vez mais, talvez, muito dificilmente, vai causar mudanças. Você continuar agindo do mesmo jeito, tende as coisas continuarem acontecendo do mesmo jeito. Mas, assim, cara, né, vamos ser forte, velho. Você consegue, velho. Eu tô aqui, tipo, a diferença, né? Eu estou aqui com você. Uhum. Ao invés de falar, confia e foda-se. E boa sorte. Né? Foda-se você. Eu tô aqui com você, cara. Você quer conversar? Você precisa de alguma ideia? Você precisa de alguma ajuda, cara? Aí, tipo assim, você não tá dando uma... Faça isso, vai dar isso. Faça isso, porque fazendo isso, cara... É uma frase que eu uso muito, é... Movimento gera movimento, fraga, velho. Eu sei que você tá mal, eu entendo a sua dor. Eu sei que é, tipo, porra, cara, do caralho que você tá. Não consigo nem imaginar a sua dor. Mas eu acho que a gente seria melhor pra você e pra gente, velho. A gente firmar mais o corpo, fraga. Aí, tipo... traduzindo em palavras lógicas, né, cara? Eu não tô te dando nenhuma segurança. Uhum. Tô te dando uma coisa que, se fizer, vai acontecer isso, com certeza. Mas tô te falando, tipo assim, cara, se você tender a, tipo, ver as coisas de um lado mais positivo, de ver mais o seu lado forte, o seu lado positivo mesmo, de você mesmo, você vai ter mais facilidade a gerar uma mudança de ação, uhum. ou ver pra um lado diferente, trazer uma solução, ou aguentar essa dor que, no momento... igual tipo uma perda de um ente querido, que não tem como mudar a situação, você vai tentar chegar para um lado que você consegue ter mais segurança, mais conforto. Uhum. Eu acho que é mais coerente fazer desse jeito do que essa coisa que está hoje em dia de positivismo demais. Uhum. Não sei. É... Até porque é que está a diferença sutil de um fortalecimento para um amigo da positividade tóxica, né? Se você der um apoio mesmo, ele vai se sentir confiante o suficiente para seguir, que é como se você tivesse família ou alguém que te suporte, né? Já se você chega alguém e você fala seu problema e a pessoa fala, não... Seu problema é porque você não faz... Sei lá, faz alguma coisa, dá 3 pulinhos, não sei... 2 para esquerda, 2 para direita, 2 para cima, 2 para baixo, A, B, pronto, resolve o problema, entendeu? BA, né? É verdade. Mas é isso, eu geralmente faço isso quando eu fiz a confissão, né? Quando eu tô muito good vibes e o problema que a pessoa está se referindo para mim é uma coisa que eu já passei e eu sei que realmente vai dar certo, né? É, tem um termo que a gente usa muito, que é estar para. Estar para. Quando você está para o outro, ou está para alguma coisa, é você se colocar no momento presente, e esse momento, esse estar com o estar para, ele é você genuinamente naquela posição, aonde a pessoa, ou aquela situação, aquele contexto... tem domínio da situação. Então, eu estou para o seu problema, então não sou eu falando para você o que você deve fazer. Eu quero saber o seu problema, o que você tá... Não importa se eu passei, se eu sei lidar, se eu sei que você não vai morrer por causa disso. Eu tô para você, no sentido de... Pode falar, não tem problema. É bem, bem mais ainda no que o Grego falou, assim... É foda, tá difícil, dói... Não tem volta no caso da pessoa que morreu. Não tem volta. Vamos lá. Tô aqui. O que tá acontecendo? Ah, tá ruim. Tá ruim. Ah, tô triste. Tá triste. Entendeu? Não é tipo... Ah, tá ruim. Mas relaxa que passa. Uhum. Ah, tô triste. Não, mas aí daqui 2-3 semanas, se não passar também se toma... Sabe? Não é útil fazer isso, sabe? E eu acho que... Tem uma genuinidade em você estar para alguém. No aspecto de você se tira de uma posição de conhecimento, de poder, né? O Foucault já falava bastante disso, mas você sai dessa posição de conheço e, portanto, tenho como arbitrar ou gerenciar essa situação por uma situação até, às vezes, de vulnerabilidade, porque aquele problema da pessoa foi um problema que você passou e pode doer em você, por mais que já tenha passado. Você acaba lembrando da sensação ruim que era... Uhum. Se for de tristeza, se for de ansiedade, se for de qualquer outra sensação, né, ruim. Então, eu acho genuíno, cara. Eu acho que quando tem essa genuinidade do negócio, tipo, eu passei por isso, eu não vou te dizer agora o que você tem que fazer ou não. Cola aqui comigo, vamos fortalecer de outro jeito. Eu gosto da palavra fortalecimento, mas eu uso uma palavra de... Eu gosto de usar essa palavra com outro sentido, assim. Vamos criar outras condições para com que essa não seja a única condição que você viva, sabe? Então tá ruim, tá doendo. Mas eu tenho que fazer o trabalho. Vamos lá. Vamos chegar lá em casa, ou vamos na sua casa, sabe? Ah, e a pessoa lembra, você tá fazendo trabalho, e a pessoa vai lá e lembra. Beleza, para, ouve um pouco, agora vamos voltar pro trabalho, sabe? Criar outros fortalecimentos, outras condições, outros contextos para... Não que tirar o foco, mas fazer com que outros ambientes continuem vivos na vida, sabe? Porque aí você para com esse negócio de, tipo... Uhum. Pra mim, a positividade tóxica, ela tem um caráter generalista. Tipo assim... É só isso, entendeu? Vai lá... É que esses discursos, seja seu sol, sabe? Olhe pra frente, sabe? Seja forte, seja você, seja, sabe? Genuíno, seja feliz, seja... Eu tenho até preguiça de repetir essa coisa. Mas é tipo isso, sabe? É muito frágil, é muito genérico. Não tem... Superficial. É. É massa de falar desse jeito que, tipo... parece que a gente chama muito mais agora o ponto da outra pessoa que está falando pro sofredor do que o sofredor é a pessoa que está falando. Eu acho mais que... É o que a gente já colocou já, cara. Eu acho que mostra muito mais um senso de preocupação, de realmente se importar com a pessoa, que do que tipo assim... Do que um senso de resolução de problema. É, tipo... Porque... Às vezes pode ser, igual você falou, né? Às vezes pode ser simples mesmo. Já passei por isso e sei como é que é. E vamos colocar na situação hipotética, que eu acho que é impossível isso, né? De exatamente a mesma situação, sentindo do mesmo jeito que se sentiu. Isso é impossível, mas colocando esse ponto, cara. É, ainda assim, tipo... A pessoa tá querendo um acolhimento. Conforto. Um conforto. Um tipo assim, cara... Eu tô aqui, eu acho muito massa, tipo, quando acontece alguma coisa, a pessoa, tipo, não quer conversar sobre isso, não quer falar sobre, você chega e fala assim, beleza, entendo, eu tô aqui. Sem nada a pessoa, cara, abre seu notebook, mexe no celular, só mostrar, cara, tipo assim, estou presente pra vocês nesse momento de sua dificuldade. E às vezes vale muito mais do que uma solução instantânea que a pessoa tá querendo, que é solucionar o problema da pessoa. Porque eu acho que, tipo, isso é muito massa analisar, porque a gente vê, com essa abordagem que tu fazendo, na minha visão, a gente vê muito como é que é essa questão de humano e máquina. A máquina tem um problema, se soluciona e acabou. O humano tem o processo de sentir, de tipo, cara, tá sofrendo, de ter que viver aquele momento, de ter que... E a gente só trazer solução, às vezes, não resolve essa parte... emocional humana, né, cara? Essa parte biológica. Acaba resolvendo o problema, mas aquilo que é residual do problema não foi resolvido. Sim. Por vias de fato. Tem um monte de... eu posso apresentar soluções pro seu problema? Tipo, faz isso, faz aquilo. É, eu posso... Exatamente, eu posso apresentar trocentas. Só que, no fim das contas, só vai resolver seu problema. Mas e você que foi parte do problema, que estava envolvido no problema, ou as outras partes? Tipo, acabou aquela situação desconfortável, mas e o resultado, e o residual disso, né? Aí, tipo, sim, velho. Aí, tipo, pra questão de amizade, cara, às vezes é muito mais útil uma coisa de tá junto do que, tipo, vamos tentar achar a solução pro problema. Cara, não quero tentar achar a solução, cara. Eu tô conversando. É, mano. Desabafando. Só fica quieto e me ouve. É, mano, deixa eu falar aqui, velho. Então, acho bem interessante mesmo, né? Ter esse ângulo de tipo, cara... Também vou não tentar resolver, mas você falou que vou estar com... Estar para. Estar para. Acho bem válido isso aí. E a gente está comentando aqui de pessoas que chegam para você e falam um problema, né? Uhum. Mas tem as pessoas, por exemplo, adolescentes, que não conseguem expor. Tem isso, tem que ter clareza do problema, né? É, quando a gente é muito novo, pelo menos eu acredito que é assim... Você não sabe se expor, você não sabe o que tá doendo, você não sabe nem como falar aquilo, você não sabe falar aquilo pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, nem pros seus amigos. Às vezes nem pra você mesmo, né? Não, nem você entende. Você só quer deixar a franja crescer, só. E pintar o cabelo de preto, sei lá, não sei, qualquer coisa. E isso é uma maneira... Sentimos aí Não, eu não tinha. Você pintou o cabelo de preto? É essa que não, eu vi agora. Não, era vermelho. Não consigo imaginar, franzinha ruiva. Pois continue. E aí seria o caso de quem deveria estar ouvindo ser sensível o suficiente para perceber isso na pessoa, né? Para quem não consegue falar, estou dizendo mais para pai e mãe, né, que deveria, né, prestar atenção nisso, né? Que é, para mim é um grito, né? É um... Sim. Grito de socorro, porque ela não sabe se expressar, ela não sabe o que é o mundo, ela não sabe o que ela está sentindo. É, eu acho que isso que você apontou é muito foda, muito pesado. Porque a gente tava aqui falando de pessoas que têm um grau de autoconhecimento mínimo pra poder saber distinguir, tá, isso é um problema. E dói. Isso, sabe? Começa em A, termina em C, entendeu? É limítrofe, é parâmetro, entendeu? Isso aqui tá me causando problema. E quando você não sabe onde começa, onde termina? Sim. Puta, isso aí é muito difícil, porque você só vê o sofrimento, a pessoa não sabe de onde vem, você não sabe. Ninguém me entende. Nem eu mesmo me entendo. Coitado. Eu acho, tipo, sei lá, cara, essas situações aí me vêm, tipo, a ideia que vem na cabeça, eu pensei em soluções já, né? Mas uma coisa que eu acho muito válido, cara, nesse tipo de situação, cara, até falando pros pais também, né, sei lá, pensar, é, a maneira verbal, a comunicação, ainda mais a dinâmica que tem entre pai e filho, às vezes a conversa direta, tipo, ah, fala o que você tá sentindo, sei lá o quê, sei lá o que, você não conta com as coisas, às vezes não é útil, velho. Então, assim, eu vejo, tipo, até maneiras artísticas de dar espaço pra você expressar, tipo, ah, cara, vamos música junto, cara, vamos, cara... Me mostra as músicas que você tá gostando. É, tipo, desenha aí, velho, tipo, cara... Cara, todo mundo tem aquela playlist de fossa que descreve a sua sensação sem você nem colocar, sabe? Tem uma música, você tá passando por um momento que você não sabe falar pra pessoa, mas você fala assim, ó, ouve essa música, ouve essa, isso aqui que eu quero, eu não consigo colocar em palavras, mas sim, esse cantor colocou, sabe? Sim, sim. E eu vou um pouco mais a fundo nessa questão até de pais, e serve pra pais e amigos, e... Whatever. É, quem for que conviva também com essa pessoa. Cara, prestar atenção no outro não é só ouvir o outro verbalizar as coisas. Então tem gente que não consegue verbalizar, mas vão ter situações que a pessoa vai estar melhor, vai estar pior. E principalmente os pais, a função é saber disso, é entender como é que aquela criança, aquele filho se mostra. Tem filho que nunca vai chegar pro pai e falar assim... Então, opa, pai, seguinte, terminei lá com a fulana, o fulano, né? Tô meio mal, pô, tô aqui chorando, tô vomitando de ansiedade. Nunca mais vou achar ninguém. Nunca mais vou achar ninguém. Não. Daqui a pouco começa a ficar isolado, aí começa a ter crise de ansiedade, aí acham que é frescura, aí descobrem que foi por um término ou por uma briga de com um colega, término de relacionamento, aí fala que é frescura de novo, sabe? Tem uma questão muito mais de estar para, sabe? De ser sensível a... E aqui, vocês estão ouvindo e a gente aqui... É... Vocês sabem quando alguns amigos muito próximos estão mal e não falaram. Eles não abriram a boca para falar do problema. Mas você sabe que não tá bem. E veja, a pessoa não precisa verbalizar. Mas você convive, você presta atenção. Você está tão preocupado que você fala assim... Beleza. É bem isso que o Greg falou assim... Tá bom. Tá ruim. Quer falar? Não. Então vamos ali tomar um café. Vamos ali comigo. Eu preciso ir na biblioteca. Vamos ali pegar um livro comigo. Sabe? Fazer essas fisgadas e mostrar que tá ali. Não precisa falar. Mas tá ok. Sabe? Viva e continue. Né? Sim. Eu acho massa também, cara. E é uma coisa que eu acho interessante também, cara. Esse nosso pedido de... Ah, é frescura, né, cara? Tipo, é só... terminou o namoro e não tá ninguém nunca mais. Mas acho que a coisa mais que a gente precisa fazer, que eu acho que as pessoas não fazem muito com facilidade, velho. Mesmo que pra você seja algo bobo, tipo, ah, cara, coisa mais supérflua possível. Ah, meu celular estragou. Ou, sei lá, terminou o namoro. E a pessoa, tipo assim, aí começa a criar, tipo, problemas, que ela, como a gente colocou, ela sabe colocar isso pra fora e vai criando uma bola de neve e tem que ir de ansiedade. Eu acho que forma boa de começar a entender a pessoa, cara, que eu acho importante, velho. Mesmo que você seja ridículo, mesmo que você seja a coisa mais supérflua possível, cara. Tipo, o que me vem na cabeça é, tipo assim, cara, como é que ele vê isso? Por que pra ele causou um impacto tão grande ao ponto de ele começar, tipo, mudar o estilo dele, a se fechar mais, a pôr uma franja na cara, sei lá. O que que significava? Porque, tipo, você tenta colocar a ótica da pessoa... Fica mais fácil falar a mesma linguagem que ele. E o que ele quer é isso, velho. Ele quer alguém que fala a linguagem que ele tá precisando. Tipo assim, a linguagem, o problema dele é a linguagem dele, entendeu? Aí, tipo, ah, só se agou e meu filho ficou louco. Ele ficou, sei lá o quê. Cara, mas. O que essa atitude dele tá significando? Tipo assim, o que que. Ah, sei lá, tipo, tá traduzindo uma situação hipotética. Ah, velho, o celular pra ele, tipo assim, que teve um momento de muita segurança. E o celular pra ele dá uma sensação de, tipo, cara, não tô sozinho, eu consigo ter me disfarçar, me sentir parte. É, me camuflar na multidão pra não sentir que eu tô sendo exposto demais pra ninguém, tô com ninguém aqui agora. Então o celular me dava essa segurança. Aí quando estragou, cara, nossa, foi horrível, porque eu ia pro lugar, os lugares que eu tenho que ir, tipo, a escola, ou seja, whatever, onde que for, e eu não tenho lugar, eu me sentia nu. E isso me dava uma ânsia de ansiedade terrível e comecei... Aí, tipo, uma coisinha... Eu sei que é uma coisa boa, mas às vezes algo bom pode ficar algo monstruoso. Ou a namorada. Na namorada minha, sei lá, a única pessoa que me entendeu o tipo de assunto. Eu não tenho nunca conheci ninguém mais. Aí, tipo assim, a gente fazer, tentar fazer essas traduções na pra ótica da pessoa, pegar o óculos dela e pôr na cara e tentar entender por que é tão importante, às vezes, além de gerar mais empatia, né? Às vezes, gera uma coisa que eu, uma das coisas que eu mais importo no meu sentido de vida, é uma conexão verdadeira. Você se conecta de maneira muito mais real e muito mais eficiente para a pessoa que está passando o problema. E eu acho que isso é muito mais válido, muito mais eficiente do que simplesmente essa positividade ou falar que é frescura. Fraga. Não sei o que vocês acham. Tá, depois edita essa parte. Tem uma coisa que eu acho bem interessante nesse aspecto, é que assim, quando existe essa forma de expressão, né, ela por si só já é algo relevante nessa demonstração do problema. Eu tava pensando que você tava falando um exemplo muito simples que a gente aprende na faculdade, ou que é muito besta, assim. Mas quando a pessoa tem uma mudança de comportamento, que não é aquele comportamento que ela apresenta comumente, então vamos lá. A gente fala que a pessoa acordou conversando pelos cascos. A pessoa acordou dando coice. Brava, ou enfim, você encontra a pessoa lá 10 horas da manhã e a pessoa te dá aquele bom dia pra quem, né? Uma das coisas que é interessante da gente perceber é isso não era usual da pessoa, não é comum. Então tem alguma coisa aí, sabe? Quando você está pra pessoa, não é tipo pau no cu dessa pessoa. Quem que ela acha que é pra ficar dando grossa do caralho, sabe? E aí você começa a reagir a um possível problema dela, entendeu? Quando você tá pra pessoa, eu pensei nesse exemplo porque é justamente isso. Porra, incomoda você tomar um... Você espera que a pessoa sempre te trata bem todo dia, daqui acorda um dia e sei lá o que aconteceu na vida da pessoa, ela dá uma resposta curta e grossa. E ela faz isso 2, 3 vezes. Se você quer estar para a pessoa, quer, você tá se preocupando, tá achando isso estranho, não, eu sei que incomoda, mas não reaja a isso, no sentido de não devolva, sabe? Se você quer entender, se ponha numa postura de peraí, tem alguma coisa acontecendo. Essa pessoa não faz isso. Então, chegar e falar assim, aconteceu alguma coisa? Tipo, se eu vi que você fez isso comigo, tipo, por quê? Sabe? Aconteceu alguma coisa, eu falei alguma coisa, você não gostou, aconteceu alguma coisa em casa, enfim, sabe? Estar para se colocar nessa posição de até uma vulnerabilidade, porque você vai sentir, você não vai se defender daquela... Eu vou chamar aqui de ataque, porque não é bem um ataque planejado, mas é um ataque. Sim. Essa agressão, só que você não... Uma coisa meio grande, assim, você não revida, entendeu? Você absorve aquilo e devolve de outra maneira, já filtrado e tudo mais. E sei lá, esse é um assunto que eu acho muito espinhoso, eu falando, né? Eu acho muito complicado. Porque a gente entra muito na linha entre ajudar e atrapalhar. Porque, assim, não é todo mundo também, e que a gente tá... É uma coisa que a gente tá conversando entre nós três aqui, mas não é todo mundo, e não vai ser todo mundo, e não tem como ser todo mundo que tem estrutura pra aguentar uma expressão diferente do outro, sabe? Uma expressão, seja por um estilo, seja por um tipo de fala, seja por uma atitude, entende? Vou dar um exemplo que eu já presenciei. Tinha uma pessoa que estava passando por alguns problemas de transtorno de humor bipolar e ela estava em estado de mania. E a pessoa fica mais corajosa, você põe mais risco, começa a ter atitudes mais perigosas em relação à própria vida, mas não que a pessoa não julga dessa maneira, é a gente que acaba julgando. E essa pessoa em particular, ela se colocava em situações sexuais de risco. E essa pessoa era casada. Então, o marido sabia que a esposa dele era bipolar. Então, em alguma medida, eu já conversei com as duas pessoas, ele entendia que aquilo era um problema, era uma questão dela, e que ela fazia aquilo não por outros motivos que não ela no estado de mania. sabe? Então, quando ela ia e flertava com outro cara, ou mesmo flertava no sentido de chegar muito perto e tentar beijar o cara e tal, ele entendia que algo estava errado e que não necessariamente era o relacionamento que estava errado. Então, ele tinha esse processo de estar para o problema dela, ou junto com ela, nesse aspecto. Porque, e aí, ainda entrando um pouco mais nesse caso, essa pessoa tinha um problema de histórico de abandono, porque as pessoas não viam esse problema e, tá bom, é teu problema, te vira. Não quero viver isso, sabe? Esse cara falou, não, você faz isso porque você tá com problema no nosso relacionamento ou porque, eventualmente, você faz a virada. E aí eles foram, o psiquiatra explicou, o psicólogo explicou e tal. Então, eles se acertaram nesse aspecto, sabe? Então, tem coisas que, às vezes, dá a virada, às vezes, num dia lá e ela fica uma semana, mais ou menos, mais, né? Mesmo com remédio. O remédio ajuda a diminuir a frequência, né? Mas, às vezes, ela tem a virada maníaca. E na depressão, a mesma coisa. Aí, na depressão, nesse caso deles, foi ela não procurar ele. Então, ela se afastava, ia ficar com os pais, ia sair, sabe? Deixava ele e o filho sozinho, sabe? Então, tem essa questão de... Só que é tênue. Não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que vai aguentar. Então, eu faço aqui até uma fala de... Se você percebe e sabe que você não vai conseguir lidar por muito tempo, ache um profissional para isso. Porque se você não aguentar, são duas pessoas que estão acabando entrando no mesmo buraco e não vão conseguir sair sozinhos, entendeu? Vai ter que pegar mais um, e aí sim, mais um pode vir junto, e assim por diante. Então, tenha um pouco mais de... Acho que a palavra é noção, mas acho que humildade é a melhor palavra. Saiba o seu limite em ajudar e... Autoconhecimento de novo, né? Autoconhecimento. É. Tudo gira, a gente vive falando isso, cara, em mesa de boteco. Autoconhecimento, cara, ajuda muito, porque você sabe o limite de quanto você pode ajudar, quanto você tem de recurso, quanto você está disposto, qual é a qualidade, e aí a gente pode falar até das linguagens lá, de expressão do amor, né? Como que eu sei fazer isso da melhor maneira, como que é a melhor maneira para o outro, sabe? Eu consigo expressar daquele jeito que a pessoa quer. Então, tem uma série de coisas, assim, que tem que ser calculadas. Então, não tentem, a qualquer custo, ajudar o coleguinho, o amigo, o pai, a mãe, o irmão, quem que seja. Sim, é só sendo lógico o que você está colocando, cara. Tipo, vai tentar salvar uma coisa e você não dá conta, vai quebrar duas. Parece óbvio, tô falando, mas é tipo, cara, você não dá conta, velho. Tipo, não tô falando pra você abandonar a pessoa, mas tipo, cara, se uma coisa já vai estragar, vai perder, vamos dizer assim, e você vai pular no buraco. Tipo, é ilógico pular dois no buraco, fraga, véio. Então, se você não dá conta, realmente, procura ajuda. Fala assim, cara, eu quero ajudar, mas eu não consigo. Até, eu acho, você estava falando sobre essa dinâmica que tinha o casal, eu acho muito massa essa quebra dinâmica, porque muitas vezes a pessoa que muda é mais afrontosa, mais coice, né, que você acorda com coice lá, às vezes ela está buscando uma dinâmica de conflito, de pessoas que assim, ah, eu quero brigar hoje, mas não entende por quê, quer brigar. Então, você ter essa mudança de dinâmica com a pessoa, tipo, cara, você me atacou hoje, mas, tipo, não é disso afetivo, véio. O que tá acontecendo? Às vezes, é muito mais impacto, muito mais... Ou a pessoa é mais agitada, ela briga toda hora e daqui a pouco ela, puf, para. Tipo, sabe? Nossa, cara, aquela hora tá meio mal, né? Você tá coisa assim. É, tipo, é muito interessante essa dinâmica, Fraga. Então, tipo... Primeiro, em vez de dar o coice de volta, ver a situação de fora, eu acho que você falou bem isso. Segundo, velho, depois que viu, velho, saber se dá conta ou não, fraga, porque você colocou recurso, eu achei muito legal você usar a palavra recurso. Você tem recurso. Capital humano, eu tenho capital humano suficiente pra fazer isso? Cara, tipo, não tenho, velho, então... Tem coisas que, por exemplo, a gente dá instruções assim, ah, você não consegue lidar com esse problema, então vamos procurar um profissional, eu vou com você. Sabe, vamos marcar, eu vou com você, eu te espero no atendimento inteiro, sabe, eu não sei como te ajudar, mas eu vou me pôr disposto, então vamos, eu vou com você no dia, vou na primeira semana com você, na segunda, no primeiro mês, pra você ver se você gosta ou não, sabe, você tem que ter noção do quanto de recurso você tem para lidar com essa situação. Porque senão você entra no buraco mesmo. É ajudar um e quebra dois, entendeu? Não tem erro, inclusive. Sim. Franzinha. E na internet a gente vê muito, voltando um pouco para a positividade, né? Uhum. A pessoa tá num hotel lindo, maravilhoso, e aí ela posta uma frase bem positiva, assim, uhum. Aí você fala, puta que pariu, né? Nossa, deve estar... Não, sei lá, tá no hotel e fala, a vida devolve pra você o que você procurou, alguma coisa assim. Aquelas frases genéricas pra caramba. É. Ensina a sua fase. Não, veja, não é pra todo mundo ser pessimista, beleza? Mas também não precisa ter uma overdose de positivismo, assim, que te cega, sabe? Tem um raciocínio jovem, fala mais coisa. Não, era basicamente exemplos disso, assim. Eu tenho uma teoria, cara. Deixa eu abrir de novo, né, jovem? Não, mas pode... Pode falar. Tem uma teoria, cara, que tipo... Entre ser e provar ser. Eu vejo... onde aconteceu isso, cara? Tava um rolê ontem lá na Trajano, pá, conhecendo o pessoal lá e tal. Uma pessoa que eu conheci ontem, ela sempre ficava provando. Tipo assim, nossa, cara, mas eu fui em tal evento, viajei em tal lugar. As pessoas de tal lugar, de tal país, são desse jeito, sei lá o quê. E tipo assim, cara... Me veio na hora essa ideia, tipo, cara, véio, tipo, você não tá falando por algo interessante, que você compartilhar, você parece estar querendo se provar ser alguém interessante, né? Se eu quero provar, quer dizer que ainda não sou. Estou uhum. Aí essa, eu vejo muitos negócios de Instagram, esses negócios de postagem, né, cara? Ai, velho, sei lá o quê, de aquela foto bonita aí. É tipo assim, cara... Eu posso estar enganado, né, cara? Quem sou eu pra falar uma coisa assim, mas me vem a visão de, tipo, cara, parece que tá fazendo pra as pessoas comprovarem que você é assim. Tipo, gente, olha como eu sou, tá vendo? Tô provando. E acho um pouco triste, velho, porque além de estar, tipo, mentindo pra si mesmo, você tá aumentando esse mar de pessoas que fica, tipo, olhando pros outros, mas na verdade ninguém tá bem. E, tipo, você não se conhece de verdade, fraga, velho. Então, acho que esse positivismo tóxico, às vezes, com a que o Fran tá colocando, às vezes nem é você ou alguém falando pra você ou você falando pra outro, mas é você pra você mesmo, entendeu? É você, tipo, assim, se autopromovendo pra uma coisa que, tipo, mano... Eu acho, assim, as qualidades que eu mais acho mais sensacionais da pessoa é a pessoa que, tipo, que ela é. Que ela não tem que provar. Ela é. Ela chega, tipo, assim, não, cara, tipo... Fausto tá falando sobre viagem, sei lá o quê. Aí, tipo, não, cara, eu viajei, então eu achei muito legal, sei lá o quê. Aí o cara fala, a pessoa fala, seja homem, seja mulher, seja trans, seja o que for. Ele fala e, tipo assim, mas ele, tipo... Ele contribui, um parece. Nossa, muito bem colocado. Contribui pro assunto, cara. Não é, tipo assim, parece que... eu tenho um senso de... Eu tenho a sensação que eu tenho um senso de tipo assim, cara, passou da conta. Uhum. Queimou o bolo, fraga, velho. Tá sendo agora, tá sendo. Parece que, tipo assim. Você tá queimando o bolo agora, filho. Tô sentindo um cheiro aqui, é tipo assim, cara, isso não tá sendo só pra contribuir. Desnecessário. Tá, tipo, desnecessário, fraga, velho. Uhum. Dinossaurinho desnecessário. Então, tipo, é esse positivismo de, tipo, olhem só, cara. Não, as. Não, além de eu ser, eu provo que sou, sabe? Véio, tipo assim, cara, você já é, mano. Tipo, mano, pra que você, tipo, essa propaganda positivista de si mesmo o tempo todo, fraga, velho? Tipo, mano. Eu fico me perguntando se essa pessoa aproveitou realmente a viagem, né? Ou se ela ficou só maquinando o que eu vou falar pras pessoas quando eu chegar lá. Ou tipo, eu vou neste lugar para poder falar disto, disto e disto, entendeu? Que triste, meu Deus. Porque eu vejo uma coisa muito legal, assim, ó. Eu acompanhava uma época uns historiadores que faziam viagens, né? Uhum. E aí, o que eles faziam? Eles faziam roteiro. Mas tinha toda uma função, e aí entra nessa de mostrar, falar sobre o lugar... Mas o que eles faziam? Eles iam lá, um dos caras, ele falava assim, cara, hoje eu tenho a oportunidade de estar no lugar que eu sempre quis estar, porque eu li sobre isso. Então, o meu desejo é ser uma pessoa que esteve no onde caiu as bombas do dia D, sabe? No bunker de não sei quem. Porque ele falava assim, isso é muito... Ele falou assim, isso é muito legal, isso me completa, porque eu só lia isso. E aí eu fui lá e eu pisei na terra onde tinha bomba, entendeu? E o cara fala não do tipo, não, porque eu fui na praia do dia D. E ele fala, quando ele foi pra Chernobyl, ele traz, tipo, aquela uma contribuição. Carga, né? Ele traz uma contribuição. Ele falou assim, ó, putz, eu li que teve aquele problema de... Ele falou assim, o erro humano sequencial e não sei o quê. Ele falou assim, cara, dava pra ver o efeito do problema humano, sabe? Parecia que dele vinha algo processado sobre a experiência e sobre o que ele entendeu? Tipo, era muito massa. E é isso, é uma pessoa que contribui, entendeu? Mas aí tem gente que vai lá pra fazer um book, aí, tipo, repete o que tava na plaquinha lá, que tava na marca no chão, né? Ah, esta marca foi de blá, blá, blá, blá, blá. Aí a pessoa vem, não, porque eu estive lá, porque blá, blá, blá, blá, e repete a placa, tá ligado? É. Eu fico vendo, tipo, eu acho muito massa, cara, observar essas questões de eu gosto muito dos stories do Instagram, cara, os stories, Snapchats, velho. Porque, tipo, deu a possibilidade de você fazer vídeos na hora, que é apagada um dia depois, mas são vídeos, tipo assim, não são todos, né? Mas, tipo, a gente consegue ver vídeos a são proposta, autênticos. A proposta, são, assim, autênticos, assim, cara, tipo, filmando assim, galera, tipo, começa a rir, você, caca, aí, tipo, filmou e pegou, aí, tipo, não, a galera achou os bicos, beleza. Mas, tipo assim, eu fico vendo aqueles stories, tipo, da galera, tipo, cara, muito forçado, olhando, qualquer foto do Instagram, mais timeline, né, cara? É, tipo assim, eu fico imaginando a situação, cara. Eu quero que você coloque ali, aí quando a câmera passar, você olha pra trás e sorri. Aí, tipo assim, eu imagino, tipo, a artificialidade sendo combinada antes pra aquela foto, ou aquele vídeo, aquela imagem perfeita acontecer. Eu acho que é importante a gente fazer só uma pontuação. Isso que a gente tá falando em excesso. Excesso. Tá? Não tem problema. Eu, pelo menos, não vejo um problema, porque tem gente que trabalha com isso. Sim, isso não é um problema. Sim. Mas é esse negócio de construir tudo de uma maneira extremamente elaborada e artificial, sabe? Sim. Exatamente. Ah, eu vou passar ali, aí eu vou, tipo... Só que aí você vai ver a barra de stories da pessoa, é ponto, já não é traço, é ponto. Ficam várias coisas, sabe? Tipo, aí você fica... Tá. Beleza. Beleza, entendeu? Compra uma câmera. Não faz stories, compra uma câmera. Já que você vai gravar tudo. Já que você não vai mostrar o que é... Eu lembrei de uma história que me contaram ontem, daí é bem positividade tóxica. No caso, o rapaz estava numa empresa, ele trabalhou lá um bom tempo, e chegou um funcionário novo ganhando a mesma coisa que ele. Só que esse funcionário novo puxava o saco do chefe. E em 2 anos, esse cara já estava ganhando muito mais que esse outro funcionário, que trabalhava bastante, e ele até foi realocado na empresa. E quando foi realocado, a empresa contratou mais 2 funcionários para ficar no lugar dele. Então, ele valia por 2, ganhava a mesma coisa, e o outro que puxava o saco ganhava mais. Aí ele foi lá e perguntou pro rapaz que ganhava mais o que tinha que fazer. Ele falou, cara, você tem que batalhar mais. Persevera aí, tenha fé que vai dar certo. Que filha da morrer, puta. Né? Esse é um exemplo, né? Que também está em vários lugares e... E esse, na verdade, eu acho que foi bem de má fé, né? Má fé, né? Esse foi, mas a maioria talvez não seja. Puta que merda. Nossa, eu me senti mal com esse exemplo. Que bosta. Entra num problema que eu acho terrível, cara. Que não tem como resolver. Já perdi muitas horas de vida pensando nisso, velho. É justamente esse negócio de... Cara, não tem como comprovar a autenticidade da coisa. Impossível. Então, alguém que puxa saco, véio, às vezes é muito mais beneficiado porque... Puxou o saco. Quanto tempo já tem? Foi. Pois é, galera. Acho que discutimos bastante já sobre positividade tóxica. Eu acho que um ponto bom que a gente fazer, que a gente pegar aqui num apanhado geral do nosso episódio de hoje, acho que primeiramente é estar para, né? Acho que é uma coisa que o Bruno colocou bastante interessante e achei bem legal. Em vez de só, tipo, cara, vai dar tudo certo, lá o quê? Acho que estar para... Pare seja... de arranjar soluções para o outro, esteja para o outro, para. Sabe? Mas isso é um treinamento, né? Você tem que desenvolver isso, treino isso, não é fácil. Desgraçado, porque dá vontade de você falar assim... para de fazer isso, cara, entendeu? É, muito difícil, mas dá para tentar. E é massa, o cara quer um treinamento que, tipo, na minha visão, cara, você vai... Não vai conseguir. Falhar. Não vai, isso, vai falhar. Você não vai conseguir primeiro. Você vai errar. E, véi, tudo bem. E saber que você, tipo, Nossa, eu falo muito sobre isso. Mas, tipo, saber que você vai falhar faz muita diferença. Ter ciência do seu... Do seu próprio, naturalmente vai falhar, vai fazer muito bem. Então, não preocupa demais. O que mais de fechamento, jovens? Procurem ajuda. Procurem ajuda. Se vocês não dão conta, vocês estão vendo alguém em sofrimento, procure ajuda. Ofereça ajuda, não deixe de ajudar. Porque... E aí eu falo até com mais peso, assim, mas... É, nunca é frescura. Nunca é frescura. Nunca é frescura. O problema sempre dói. Se não tá doendo em você, vai doer no outro. Então, não pode ser frescura pro seu olho, mas é o olho do outro que tá vendo. É o óculos do outro, que você tem que pôr o óculos do outro, entendeu? Então, não tem frescura nessas horas. Não é... É, pra você pode ser pequeno o problema, mas se aquela é a única condição da vida, é a pior e mais sofrida condição da vida do outro. Então, acho que a segunda coisa é procurem ajuda e nunca achem que é frescura. Alguma coisa, Franzinha? Não, é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. E eu acho também que falar sobre aquela positividade de você se mostrar demais, buscando se provar, né? Passar do ponto que a gente falou também, que eu acho que é... É queimar o bolo, né? Que eu coloquei. Cuidado pra não queimar o bolo, gente. É, sim, tipo... Né? Se observem, né, cara? Se é por carinha, se eu quero atenção... Não sei o que é errado. A gente vai fazer isso mesmo. E uma hora você vai queimar o bolo a um ponto de você se sentir mal, sabe? É. Porque você vai queimar o bolo, ninguém vai te dar atenção e aí vai ser ruim pra caramba. Sim, sim. E assim, cara, a gente vai fazer isso mais de uma vez. A gente vai fazer isso mais, sem perceber mais de uma vez. Normal, mas... Se observe, né? Autoconhecimento. E... Sei lá, acho que é isso, galera. Façam terapia. Façam terapia. Valeu, jovens. Abraço. Falou. Tchau. Bye, bye.